198 na Pro do 3-8, pode prosseguir para 4000? Então, 3198, autorizado desse da 4000, pés ajustado 10016. 16, 4000, ok. Sem problema, Rona. 739, resto aguarde para o Servito 366. Na 6140, ali mantém. Ali mantém, 6140. Cruzina 98, iniciei redução para 1809. 169, está 3198. Rona 094, no solo aos 45, libera a próxima direita via Taxi Fox, 12199. Fox 1219, voo 10094. É 140, decolagem autorizada, vento 090 graus, na 39. 6140, iniciando. Oi, Salvador, bom dia, voo 648, pode esperar da 10. Roma 648, autorizado a linha de mantém, cabeceira 10. Autorizado a linha de mantém, 10, voo 648. Então, 3198, vai seguir para a Segunda Azul, agora na sua posição de 1 hora, 9 milhas, também no R9. O tipo é um Eco 190, com velocidade de mão de speed, e agora é 1709. Está registrado a 160, 1609, está 3198. Gente, deixa 2500 pés, o TAM 3198. Vai descer no R9, pode ser? Afirma. Rona 739, vou inicialmente na produção Vita 368. Ok, boa noite, 368. Salve, 3770, solicita a Universal 220 para prosseguir. 7070, entendido, solicitou 200. Porque inicialmente 180, iremos coordenar com o Recife. Recife para 10, solicita 220. 220. Gente, a torre elétrica tem a frequência livre para a condução do seu voo. Controle Salvador, bom dia. Chamei 6140, decolou na sua escuta. 1184, Recife, 126.85. 126.85, 1184. Vou direto Jamo. Voa direto Jamo, sobe e mantenha 350, 6140, Gauchané. Controle Azul 4207, do lado final. Azul 4207, tem 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Helicóptero Aracaju, Marinha 5051, Ponta Branca, seguindo pela réia Interlagos. Gente, Marinha 5051, reporte visual com a Ceasa com campo. Reportará visual com campo, ou confirme aí, local. Ceasa rotatória. Ceasa rotatória, ou visual com campo. Ok, gente, mantenha o setor sul aguardando para o cruzamento da cabeceira 28, ok? Reparta no através da cabeceira 28, aguardando instruções para o cruzamento. Estou com o tráfego na final da 1-0 já. Sim, Matheus. Aguardará o cruzamento da 28, aguardará a observação do tráfego. Bom, no 648, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3-2. Autorizada, decolagem da 1-0, bom, no 648. Salvador, muito bom dia, Azul 4207, final de 5 milhas. Gente, Azul 4207, continue a aproximação, aguardando na pista livre, o ajuste no 016. 016, Azul 2770, atualizado subida a nível de voo 220, chame Recife, na frequência 125 decimal 1. Capitão Romeu Golf Zito, vivo será terminado passando Conde e Chamera Caju em 120 decimal 3. Linha 5047, mantenha sobre a área de voo visual e mantenha a frequência livre, reporte passando o farol. Corrigindo para a reposta passando a Bela do Porto, Marinha 5047. Uma 648, decolado 50, chame o controle, Salvador, 119, décima 8. 098, 1648. 5. Passe a Bela para a rotatória, chamará a torre em 198, décima 95. Mais próxima cabeceira 28, ok? Através da 28, mantendo através da 28, aguardando instruções para o cruzamento. Afirmativa, próxima mais, aguardando instruções do 011. Hoje, Salvador, 3098, final do RNAVE 10, passo 372, visual, checado travado. Sim, estão 3198, continua em aproximação, aguardando instruções para o pouso. Bem na escuta. Avião 01, de imediato, autorizado a cruzar a final da hoje de decolagem da cabeceira 1-0. Reporta na vertical de por aqui. Iniciando o cruzamento, reportará na vertical de por aqui. Bom, não. Oxalá M1 no 40, copia o controle. Rio 4207, no solo aos 52, libera direito no 21-9. Libera direito 21-9 do 4207. Mudamos a frequência errada aqui do controle, nós ficamos no momento de ter sua comunicação, que recebeu muito claro agora. Gente, vou na 13, Maceió, eu sou na 6140. Maceió, 6140. Em 3198, pulo autorizado, cabeceira 1-0, 090 graus, 959. Certo, pulo 3198. Salvador, Marinha 5051, ponto rotatório, solicita aproximação para a pista 1-1, 1-0. Autorizado, Obrigado, azul, o Marinha 5051, reporta na final da 1-0, aguardando instruções para o pouso. O Marinha 5051 reportará na perna do vento e possibilidade de sinal direto para o pátio militar. Ok, gente. 5051, obrigado. Oi, o Guardião 01 no Javés de Buraquinho. Vai desde que pouco, mas vai muito coordenada na torre para retornar para o corredor achado. E você já quer retornar, isso? Sim, ativo. Nós vamos estabelecer aqui um ponto inicial de referência e vamos retornar em busca de um corpo que está desaparecido. Gente, eu ponto para cruzar a final da Wish de Ecológica Dona Zero. Marinha 5051, na terra base da pista 1-0, para pouso direto no pátio militar. São 3198 no solo 54, libera direita no 2199. 2199. Marinha 5051, autorizada a aproximação direto para o pátio. O vento 1-0 graus no 49, a porta no controlado. Reportará no pátio militar controlado. Voo 9739, você me torna na frequência NMO 3695. O 1648, chama Centro Recife, na frequência na 2.285, alterna na 2.545. 5-1 Marinha, seu salve foi 5.000, frequência livre. Sou o Guardião 01, pronto para cruzar de retorno, o eixo de decolagem na 1-0. Cruzado de imediato, cruzamento Guardião, reporta na vertical de Itapuã. Registrando cruzamento, reporta na Lisano, ou na vertical de Itapuã, 01. Voa 739, uma milha do 72, avistado. Voa 739, continua a aproximação, já avistado, eu vou dando autorização de pouso. É. Roma 739, pouso localizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, no 4-9. Salvador, Marinha 501, Lima 5042, mantenha-se em condição de usar, a gente em Salvador, Ana 016 e Santara do Sul. Santara 016, após ingresso corredor Interlagos, já passa na rota pele. Guardião 01, na escuta. Na escuta da torre. Falando pelo que a gente faz? 407 no momento, sobre o litoral. Latino através do sul da torre, aproximando o farol de Itapuã. Bom, a 739 no solo, a 1300, liberou via Eco, na 21, decimal 9. Eco 219, Guardião 739. Gente, Guardião 01 atingido, fala, transfere controle 1919, decimal 80. Afirmativo, tendo farol, controle 1919, decimal 80. Atualmente, Cascada, o serviço da Damar para nível 050, existe em Salvador, ano 066, aguarde a turista aproximada do procedimento ano 2000. Atualmente, ano 0, 16, 24. Você está possibilitado de ser novo 050, aguarde a turista para aguarde a turista para a volta da República 366. Escuta, do amigo. Sente, está dando meu pano de abraço, reporte através de perigo. Bom dia, Azul 27 no 0, autorizado ingresso e decolagem, cabeceira no 0, vento 090 graus, 149. Decolagem no 0, 27 no 0. Azul 2710, decolada 05, chame o controle Salvador, 199, decimal 8. 19, boa. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2710. Azul 2710, contato radar do colégio, sobre as vocês da Conde para nível 170. E a Conde em acessão 970, 2710. Bom dia, tá papá, Mike, o meu alto, prossiga. Salvador, muito bom dia, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. 01, decolou de Salvador, tá seguindo aqui pela aventura litoral do farol de Itapuã, pra farol da mar. Uma MDU está em busca, um corpo que afogou, uma pessoa que afogou, está desaparecida aqui no litoral. Estou mantendo o FDR no mapa, a escuta do controle. Informa a gente instaladora na 096. Confirma. Informa a gente instaladora na 096. Ok, sim. Valeu, valeu. Posição lateral. Reporte passando o VR. Controle Salvador, Marinha 5047 com ala. Solicita a descida para a 26. A linha 5047, desce para a MM, a gente Salvador, ela é 0,6. Reporte ingressando corredor interlado. Agora não meia, reportará que você vai descer lá. Atingiu 050, voo 962. Voo 962, desce para 2510, vai existir na 066, autorizado para a Terra Vita 366, reporte passando para a Terra Vita 366. Aí, a contato é 102.500.16. Linha 5042, chama o senhor na frequência 198, décima 95. Estou em 198, décima 95. Salvador, Marinha 5042. Marinha 5042, é, autorizada a sinal dona 0. A porta para baixo vai se aproximar direto para o pátio? Para a pista ou para o pátio, depende da informação. Ok, é. Reporta na final zona 0 para o pouso, Marinha 5042. Reporta na final zona 0 para o pouso. Marinha 5042, na escuta. Na escuta. Condição de agilizar a aproximação? Afirma. Ok, qual forma então? Reporta na base. Reporta na Gente, uma presença da tua na casa. Zero com dois para informação, blog da Gol, longa final de 10 milhas na cabeceira na zero. Tava lendo até o Julio Sierra, atiando o código 0113. Atualmente constando, se a gente estiver da mão para nível 050, aguarde a turma se acompanhar com o procedimento no meu Brasil. Zero graus, não chega nós, 0 pulso. Repara, confirma a discussão, tá? Zero, gol, por 1962. Gol, 1962, na frequência 1-9-2-4-9-5. É que eu não prossiga. Gente, viagem no aeródromo 1-0-0 graus, 1-5, nós já passa fora do solo. Dois, continua a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste na 0-6. 0-6, né? 62, Viatuna 00 graus, na 3, não é pouso autorizado, pistona 0. É, pouso no 0, no 62. Tenta decolagem de RMAR da presente semitorre na frequência 198 do CNF5. 198, grava. Tá, William Bravo, deu o Robson 4, quase prosseguindo com a Pro do Ceasa. Fica atento ao mesmo, tá mantendo 500 pés. Reporta visual. Silêncio, reporta na visual, paciente ainda não visual. Sim, fica atento ao esquilo decolando agora. Vamos ter 500 pés com pro sentido contrário. Tango de abraço, reporta o visual mesmo. Marinha 5042, controlou. Marinha 5042. Sim, conforme? Roger, o pote faz Fotex. Correia, o Romeu. Prossiga. Autoriza fazer parabéns, tráfego superado. Autorizado a acender para o número 10, chame o controle 199 decimal 80. 199-80, controle de autoridade certa da volta. Batalha Pai, Mike Renato, prossiga. Vai colar o Zeca Mama aqui no Rio, quando eu ali em Santa Maria, para o seu levou. Mas você está sendo feliz por uma radial de categoria 4 para ver? Radial, nosso departamento é o 356. 49, ajuste na 0 no 6. Menos Macronauta. Olha essa sua ponta. 28 meia. Gente, Macronauta, 42, mantendo o meu pai, ajuste em Salvador, no 6, no 0 no 6, com reporte de grande tá, que tem. Controle Salvador, Marinha 5047 com ala, ingressando na ré Interlagos. Tente Marinha 5047, reporte na rotatória. Reportará na rotatória. Papão Romeu até o José Serra, pode chegar. Papão Romeu até o José Serra, vista para o centro de pé, ajuste na 0 na meia. 321, frequência livre, Tango de Brava. Azul 2790 para sua. 90 final. Controle. Solicita 190 como final. Azul 2790, sobre mantém nível 190. 90 270. Aguarde. Até ajudar a Serra, informa tráfego na posição de 10 horas, aproximadamente 2 milhas. Guardião 01, mantendo 510 sobre o voo. Eu até ajudar a Serra. Não posso fazer isso aqui. Guardião 01, informa tráfego aproximadamente 2 milhas, descendo para 510 até ajudar a Serra, prosseguindo para a pouso na pista da 7. Sim, Guardião 01, está. Absoluto 487. Lista para 2 metros e cruzado com a sua segmento no Google. Já que é do seu, autorizado em Rio de Janeiro, pode confirmar uma ajuda? Lixo na 06. Claro, precisa. Tá tudo muito tempo que eu quero ver. Mais uma olhada, protesto livre da presença. Azul 4082, você é identificação, dessa vez você vai dar Mari para nível 050, existe em Salvador na 096, aguarde a previsão para o final do procedimento no Google Lula, pista no 0. Dia Mari, vou fazer o Renato, pode ser? Gente, mandando isso para o 050, aguarde a previsão para a volta, repita 366. Já está aguardando. A palavra é a tarde da Serra, chama o seu na frequência 198 da semana 5. Oi, Salvador, até o Papa Romeu, até o Juliette Serra. Até o Juliette Serra, prossiga. Passou através do professor, com a proposta de Itapuã. Ok, final da 1030 cruzamento, reporta na base 317. Para na base, até o Juliette Serra. Marinha 5047, na escuta. Fala na rotatória. Marinha 5047, chama o senhor na frequência 198 da semana 5. Semana 2, 198 da semana 5. Fala no A1DO. Roger. Report, contact sair papá. Report, contact sair papá. Marinha 5047, na escuta. Tem posição, vista pelo Delta. Marinha 5047, na escuta. 5047, com ala. Gente, realiza um 360 pela direita, ok? Mantendo a espera visual no setor, o ajuste na 0 no meio, aguardando a aproximação para a pista na 0. 360 pela direita. Ajuste no meio, 190 na 0. Para informação, o Alfa Sierra 65, prosseguindo com a proa norte, inicialmente, vai aproximar para a cabeceira na 7, cabeceira auxiliar. Agora tem que tocar por novo visual. Ok, mesmo está mantendo 500 pés. Tem que manter 1000 pés. Charles ou Echo 11. Excelente, reporta no solo controlado, João Antônio, 00 graus, na 619, pouso autorizado, cabeceira na 7. Passa carro 8487, final da NDB Zulu, visão. Passa 8487, motor na frequência, 1-9-2-9-5. 8895, 8487. Controle Salvador, Rua 32, Porto Novo Oeste. Como é que foi esse processo, então? Rua 32, vagão de respeito do centro. Capta carga 8487, continua a aproximação, aguardando autorização de fogo. 8487, aguardando autorização de fogo. Avenida 710, 4 milhas para a posição Conde, tudo cada encerrado. Câmera Caju, na frequência 120.3. Câmera Caju, 203, boa. Confirmou o veto, porta carga 8487. Afirmo, 1-0-0 graus, no 4 nós, pouso autorizado. Livre pouso, 1-0, porta carga 8487. Oi, Maria 5047 com ala, solicita a descida para 510, dá para o descrato. Está autorizado. 510, autorizado. Aguardando ao final do 1-0. 510, realizando 360. Sim, 328, estou tendo a frequência livre, até o Gilecã. Entre 7740 até a notificação, eu sou você da Mário para a nível 050, a lista instaladora na 0195, agora a autorização para o final do procedimento da nível 0. Entre 7740, a lista para 050, agora a autorização para a volta da lista 360. Azul 4082, vista para 4 metais, ajuste na 095. As quatro nem mantém? Nem mantém, não, no 0, boa noite, 94. Para sacar 8487, no solo 29, libera direito, 121, decimal 9. 8487, direita, 219, boa. Direto 3 metros, embaixo, 406. Azul 4082, autorizado, terra Vita 366, direita para 2510, ajuste na 095. 2510, 1094, decolagem autorizada, vento 1-0-0 graus, no 49. Está iniciando 1-0, boa noite, 94. O 3190 pronto, com você. Gente, mantenha o ponto de espera, está 3190. Valeu. O Tango Vitor Tokyo Delta, clear to cross runway 17, wind is 110 degrees, all four knots. 5047 na escuta. Na escuta. Autorizada a final da NO 0, aguardando instruções para o pouso. Ajuste na 0 no meio. Livre sinal para NO 0, aguardando instruções para o pouso. Ajuste na 0 no meio. Está autorizado direto Natal, então prossiga na bússola 77. Tango Victor Kilo Delta, Bonnet 13, contact on departure control, 119.80. 119.80, Victor Kilo Delta. Bona 094, decolar 232, chame o controle Salvador, 119.80. 19.80, bom dia, Bona 094. 94 na saída Momo, Proti. 1-0-9-4, contato o radar aeroclar, a gente vai vir a saída mão para nível 370. Via saída para o 370, quando você ouve a frente. Vindo aqui no Delta, é mais você descendo a saída, 1-0-9-4, por alta ponta. Tapatango, Vitor Kilo Delta, runway 17 airborne, coral de ponta. Tapatango, Vitor Kilo Delta, radar contact on departure, final via coral de ponta 7-level-1-0-0. Via coral de ponta, level 1-0-0, Vitor Kilo Delta. 0-0. 0-0-0-3-1-0. Amigo. Vou tentar o controle? Lanzarão, prossiga. Considere as aulas 3, 4, ao estacionar a frequência livre. Estrela igual 90, 94, solicita manter a proa 310 devido a formações na saída, ok? 94, ajuda o desvio após na proa de Momo. Desvio após Momo, igual 90, 94. Decolagem autorizada, cabeceira na 0, vento na 00 graus, 15 nós. Decolagem 0, 319. Tapatão, Oscar, Tokyo, Roger, maintain position. Chegou o azul 4082, final de 8 milhas, pista na 0. Azul 4082, gente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 4082. Decolada 35, chame o controle, 119, decimal 8. 119, 8, 3, 1, 9, 1. Azul 4082, vento na 00 graus e no 5 nós, pouso autorizado. O que foi 4082? Seu Débora 5 mil na Mari, você vai trazer o Renato para 10? Afirma, chamei 600, mantendo tudo para 050 na Mari, aguarda a autorização para voar para a revista 366, informa a gente entregadora na 095. Salvador, 3191, decolou. 3191, contato radar, decolagem, saída da E, autorizado pelo direto Leda, subindo para a mesa 320. Direto Leda, 320, 3191. Para 2500 pés, eu posso passar para a revista 366. Presente, pode voar pronto, voo 9094. A quadra mantendo para vocês. Sim. Motor em Salvador, bom dia. A voo 9301, comandante Jeff. Alto, 9301, na sua indicação. Estou envenenando, contato radar 5000 de Salvador, vim na proa de Mari, 46 caixas de água, caixa de água. A Zona 301 informa que o procedimento em ordem de desvio da pista na zero. Afirma, mantenha a proa de Mari, 46 caixas de água, leve previsão para a terra de 3000. O 1094 está no centro Recife, na frequência 1.2.8.5, a terna 1.2.5.4.5. 1.8.5.2.5.4.5, 1.094, bom trabalho. Azul 4082, salas 39, libera direito via ECO, 1.219. 1.219, obrigado. Capitão Oscar Golf Kilo, clear to take off, runway 10, wind is 100 degrees, 2 knots. Golf, runway 10, Oscar Golf Kilo. Vamos reconhecer o 402-129? Afirma. Estamos tentando e a gente chama, ele está de novo. Vitor 366-3740. 3740, na frequência 1-1-8, do final 5. 2-9-5, obrigado por ligar pouco. 301 na azul, para a gente. Azul 301, 2 para nível 140. 140, 140. Sim, cidadão 3740, continua a aproximação. Aguardando a autorização de pouso. Nossa, boa noite, 64, bom dia, controle de Salvador, senhora, identificação desse mantém a nível de voo 1980 inicialmente, previsto chegada a Mari, confirme da sobressaturação. Ok, seguinte, sua navegação na proa de Mari, descendo até o nível 1970 inicialmente, Você consegue reduzir alguma linha para dar presente, ó? Muito grato. Seu número 3 na aproximação. À sua frente, um Airbus 320 da Avianca e um Alfa 72 da Azul Linhas Aéreas. Grato. 1864. Em uso, o NDB Zulu. Temos a aeronave disponível se o senhor desejar realizar. Obrigado. Ciente. Missão de 4-0, ajustado, pouso autorizado, pistão na 0, vento 1 na 00 graus e na 59. Pouso no 0237, 40. Boa, só para Romeu, Samu Charlie, Samu Charlie, o treinamento é critério, reporte para iniciar o táxi. Sim, sim, sim, sim. O site leva 2-0-0 até o final. Outro gol 864. Olá, 864, para você? É, toda a redução, nós vamos passar a Maria acima do 740 aqui. Sim, chegou na 1864. Azul 9301, 12 para nível 1910. 1110, 9301. O 1864, controle? Possível. Vamos entrar, número 1, na posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, mesmo rumo, o Alfa 320, no cruzão nível 080, no preparo 050. Eu estou reduzido. Eu gostaria de declarar